águas vivas brotarão. É o Espírito Santo dentro de mim e de você, meu irmão. Quando as águas se encontram, fontes a jorrar, pouco a pouco se encontram.